namora, tá com saudade. Me liga, manda mensagem, me perturba na moral. Minha ex, tá com saudade do meu pau. Minha ex, tá com saudade do meu pau. Minha ex, tá com saudade do meu pau. Me liga, manda mensagem, me perturba na moral. Minha ex, tá com saudade do meu pau. Minha ex, tá com saudade do meu pau. Minha ex, tá com saudade do meu pau. Se liga, manda mensagem, se liga, manda mensagem, se liga, manda mensagem. Tocando.